saudade dói, chega e corrói o meu peito. Causa aflição e o meu coração dá defeito. Em noites que passo gritando seu nome ao vento, para aliviar essa dor, esse meu sofrimento. Em noites que passo implorando você do meu lado, e essa saudade não deixa eu fugir do passado. Tem que ter um fim, tenho que esquecer. Gostar de mim, pois viver assim é pedir pra morrer. Tem que ter um fim, tenho que esquecer. Não quero esse amor, essa maldita dor. Quem sabe é você. Que passo gritando seu nome ao vento, para aliviar essa dor e esse meu sofrimento. Em noites que passo implorando você do meu lado, e essa saudade não deixa eu fugir do passado. Tem que ter um fim, tenho que esquecer. Vou gostar de mim, pois viver assim é pedir pra morrer. Tem que ter um fim, tenho que esquecer. Não quero esse amor, essa maldita dor. Quem sabe é você. Tem que ter um fim, tenho que esquecer. Vou gostar de mim, pois viver assim é pedir pra morrer. Esse amor, essa maldita dor, quem sabe é você. Não quero esse amor, essa maldita dor, quem sabe é você.